Bahia 224, contato radar, Cuba, distrito nível 170, direto Aracaju. 170, direto Aracaju, mantém como final então 170, 6224. Fede. Desça 2 mil pés, ajuste no 0, no 6, reporte estabilizado. É 224, reautorizado 170, direto Aracaju. O 6224 copiou, 170, direto Aracaju, no momento, 6224. Pessoas a bordo. Pátio em diabo, não pode ser espera bom para levar. Salvador Maceió, 370, pelo 58, agora funcionou 0, curva à esquerda na PUC Aracaju, controle 119.8, transponda 54 no meio. 3, portão 02, aguarda só um instante para mim. Os Xamé 6224, Xamé Centro, Recife, 12685. Minha 8 chama a torre 198 decimal 95. Então pode esperar, 5001. Confirme para o controle. 3600, chegada a Mari, ajuste na 096, desça para 2000 pés. Autorizado e passa. Minha 8, livre pouso, pista na 0, vento no 50 graus, pista na 0. Livre pouso, pista na 0, voo no 8000. Confirma para a torre. Posição 2, autorizado, sempre táxi. Sané 6212, desça para 2000 pés, chegada mais. Ajuste no 0, 1 no 6. Alinhar em 8868, alto 46, direito, parte civil alfa, reporte antes brasileiro. Um número 34, livre táxi à direita, após o ponto trans. Aguarde. 134, alinhar uma coisa. Alto 48, controle 198, boa noite. Obrigado, boa noite. Controle azul 5001, perfil da Dael Leda. Controle Salvador azul 5001, perfil da El. 5001, contato radar, suba 360, direto da El. Da El, da presente, 360. 1098, desça para 2000 pés, chegada à área, ajuste no 096. Pontão 1, boa noite, 168. Três, quatro, decolagem autorizada, no 2 graus, 8 9. Quatro, decola 50, controle 198, boa viagem. 198, boa. Controle, gol no 134, decolando. 1134, contato radar, suba nível 370, saída PUCA. 370 na PUCA. Zero nove oito. confirme intenções. Não é muito pequeno não, mas está autorizado. Cliente azul 500. Exato, exato. Azul 5001, mantém escuta. Até o ponto de espera. Zero zero um no chame centro Recife 1-3-3-2-5. Gol no 1-3-4 chame centro Recife 1-2-6-8-5. 2685, 1-1-3-4, boa noite. Boa noite. Três meia zero zero, chame a torre 1-1-8-9-5. 9-5-6-6-0-0. Em Salvador, boa noite, eu tô 3000. Sinal baixado travado. Check-train livre pouso, 120 graus, 89. Livre pouso, baixado travado, 3000. Dois chegada a mar e desça cada 2x3, ajuste no 0 no meio. Solo? Mantém o ponto zero. Posição autorizado 6212. Autorizado. Estabilizado. Chame a 2, chame a torre 198, decimal 95. 295, boa noite. Autorizado no 20 graus, 10 mil. 7, chegada mar e desce para 2006, ajuste no 0 no meio. 04, 3600. Alvo 74, 3600. Está no externo, baixado travado visual com a 10, boa noite, hoje é 62 e no 2. 6212, continue e aguarda que tá livre. Aguardando. Tenei 6212, cheque o trem pulo autorizado no 20 graus, 10 mais. 12 é com 10, baixa travado. Zero ao 01 no controle, 198, boa viagem. 198, boa. Controle Salvador, boa noite, voo 9250, decolou na Puca. 9250, contato radar, subo 370. 370, voo 4107. Turno 2 ao 03, libra direita, táxi de Alfa, Juliette, portão 05. De Aracaju para o 9250. Guarde de contato com o centro. Agora. Estabilizando o curso do localizador, o voo 098. 098, torre 198, decimal 95. 295, voo 098. Em Salvador, muito boa noite, 098, visual. Reporte, estando baixando travado, 098. Reporte lá. Terno baixado e travado, visual 098. Todo autorizado, 120 graus, 8 mais. Livre de pouso no 0098. 98-09, direito direito, taxa de Alfa de Leste, com 2. O 9250, chame centro Recife, frequência 1685. Opo, virou. Opo, virou. Isso, gira, Sony Bate Copy, que o Enigma 1015. Sony Bate Copy, que era Jantel 1015. Tá, 3152, chame a torre 198, decimal 95. Torre 295, 315. 4103, autorizado ele. Salvador, muito boa noite, tá, 3152, passando de Sierra, trem para checado. Zero graus, 8 nós. Certo, cortante de livre pouso na 10, 3152. Sim, livre pouso, 130 graus, 8 nós. Eduardo, 4107. E livre LS, 1895, boa. Azul 15 direita, taxi via Alfa, reporte em São Juliette. Alfa, reporte. 2 Salvador, boa noite, Azul 4107, passando Simbra, Brachada e Tavares. Oi, Salvador, Azul 4107. Reporte no externo bastante travado. Já reportou, já passou, baixar travado. Autorizado, 120 graus, 8 mais. 124, livre pouso, 4107. Taxi Juliette, portão 62. Juliette, 6258, boa noite. Autorizado chegar da Mari. Esse mantém a 4 mil pés, ajuste 1016. Solo 19, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, passando da Juliette. sou autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Fuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 199.8, assina 5427, coteja. Zero to zero, clear to Lisboa, flight level 350 via upper Zulu 10 to Natal, upper November 873, flight plan route. Puka departures, depart transition. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 119.8, spot 5425, read back. To Lisboa, flight level 370, book departure, depart transition, airport Zulu 50, Natal, at November 873. Runway 10 left turn, departure frequency 119.8, spot 5428, departure 020. Flight level 350, spot 5425. Roger, 5425, airport 020, on the call. 4107, taxi via Juliette, portão número 8. Control 020, and we have flight level 350 here. Roger, 350, portão 020. Read back correct, all ready for push and start. Para 2000, autorizado final e LS XG, responsa localizador. Roger, standby 0-0. 0-0, you are cleared for pushback. After, you will be told to beam gate number 8. there is startup, I'll be ready for taxi. Alright, if there's no pushback, then we'll be towed out to the lead gate number 8 and take a look at that process. É, 6258, número 2000, ajuste 1096, reporte localizador. Estabilizou o azul, 6908. 6908, passa a duna, complete sinal ILS, chama torre 118, decimal 95. 895, boa! Salvador, muito boa noite, azul 6908, final de 7 milhas. Boa noite, 6908, reporte externo. Reportará no externo, azul 6908. Já está visual, 6908. Gente, reporte trem baixo travado. Reportará trem baixo travado, azul 6908. E travou azul 6908. Azul 6908, livre pouso na 10, vento 1 no 0 graus, 17 nós, altimetro no 0 no 5. Repouso azul 6908 com 1500. 70, autorizado também. Grande, nível 370, via pergulou 1-0. Saída pública, transição de pá. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5-4-3-2, proteja. para feedback sonamento. Visado, CDA-62, segundo. Livre LS, por 18895, 295, boa. Boa noite, 6258, numa longa da... Boa noite, 6258, né? Porta externa. Porta no externo, 6258. Dois, boa noite, autorizado chegada a mar e desço uma linha 3 mil pés, ajuste 1-0 no meio. Passando marcador externo, embaixo travado, 6258. Gente, agora de pista livre. 58. Azul 6908, Polo 32, liga direita, táxi via alta, nessa frequência, repórter antes da Juliette. Ele ficou no 1-0, ventou no 1-0 graus com meia dúzia de nós, o altímetro no 0 no meia. Tem coisa, copiou? 6250, autorizado ponto, pistão no 0. Tô no 868, autorizado o feedback somente, já para o táxi. Torre 1895. Nove 908, táxi de Alfa, quilo, táxi 3. Aguarde, temos a aeronave finalizando o pushback no setor de trás do pátio, chamado 3 a 4 minutos. Oito, Polo 35, livre à direita, taxa na frequência via Alfa, quilo, pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, mantendo a sua frequência, 6258.